passivo minha joelhinho coração. Perdona-me, menina. Perdona-me, meu amor. Se eu sei que me querias e ter pagado com traição. Yeah.